Se puxar o cordão, se puxar o cordão, você para o trem, você para o trem. E o inspetor se aborrecerá, se aborrecerá, e mandará você descer do trem, você descer do trem. Na língua do Cebolinha agora, andal de trem, andal de trem. É bem legal, é bem legal. Se puxar o cordão, se puxar o cordão, você fala o trem, você fala o trem. E o inspetor, se abolece lá, se abolece lá, e manda lá, e manda lá. Você desceu do trem, você desceu do trem. Quero ver quem sabe falar inglês agora. Andar the train, andar the train. É bem legal, é bem legal. Se puxar o cordão, se puxar o cordão, você para o trem, você para o trem. E o inspetor, inspetor, se aborrecerá, se aborrecerá, e mandará você descer do trem, você descer do trem. E agora vamos atacar de russo aí. Andar de Trotsky, andar de Trotsky. É bem legalski, é bem legalski. Se puxar o Kordovsky, se puxar o Kordovsky, você para o Trotsky, você para o Trotsky. Inspetorovski, Inspetorovski. Se aborrecerovski, se aborrecerovski. E mandarovski, e mandarovski. Você descer do Trotsky, você descer do Trotsky. Vamos ver quem é que é Galdério por aqui. Andar de bonde, andar de bonde. É trilegal, é trilegal. Se puxar o barbante, se puxar o barbante. Você freia o bonde, você freia o bonde. E o delegado, e o se embravecerá, se embravecerá, e mandará você apear do bonde, você apear do bonde.